sonhe os meus sonhos. Deus, cuide de mim. Deus, me leve em teus braços, me faz voar até o fim. Deus, sonhe os meus sonhos. Deus, cuide de mim. Deus, me leve em teus braços, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã, o sonho se realizará, pois Deus sonhou os meus sonhos e em paz eu vou chegar. Este projeto real há de ser, pois o meu Deus é fiel. Sonhos em vida se tornarão, foi Deus quem prometeu.